Em 31 de outubro de 1987, chega ao mundo essa pessoa conhecida como DJ Sávio Show. Filho de Raimunda Favacho e Lúcio Menezes, o DJ Sávio Show agradece o apoio de sua família por sempre dar forças em sua carreira como DJ e agradece a Deus por lhe dar mais um ano de vida. Agradece por ter esse dom de ser DJ. O DJ Sávio sempre desempenhando o seu trabalho para agradar o seu público. Vamos contar um pouco sobre as aparelhagens que o nosso DJ Sávio Show passou. E aí? Tudo começa com a antiga aparelhagem Bad Boy e Tropical de São Caetano. Site Som de São Caetano, do nosso amigo Pia. Vol do Som de São Caetano. Mega Tremendão de Belém. Poderoso Nosso Som do Tauá. Pancadão Impala, o Arrasador de São Caetano. Atração Pitbull de Benevides. Poderoso Barão Vermelho Garfield, Sonoro de Vigia. Poderoso Saturno de Terra Alta. E Super Gavião Live de São João da Ponta. E hoje atualmente faz parte da aparelhagem Super Bis de Vigia. E aí, São Caetano! Essa foi a trajetória nas aparelhagens do nosso amigo DJ Sávio Show. O DJ Sávio Show agradece a todos presentes nesta data especial. Com todo o seu carisma e humildade, hoje o DJ Sávio Show vem se apresentar ao público maravilhoso, comemorando a festa de seu aniversário. E traz como convidados Pop Som, o Águia da Amazônia, Pop Som e Barão Vermelho Prime. Parabéns, DJ Sávio Show. Agora tá na hora de fazer o show pra galera. Vamos nessa, DJ Sávio Show. Vem abraçar essa família. Então bora pra cima, São Caetano. Só quem tá solteiro, põe a mãozinha pra cima e dá-lhe um soquinho, e dá-lhe um soquinho, soquinho, soquinho. Só quem tá feliz, põe a mãozinha pra cima e dá-lhe um soquinho. E bora começando o Pop Som. Bora, bora, bora, bora. Tô grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. A Bruninha também, nossa equipe Playboy também tá no circuito. Vindo! Fala, Vindo! Meu amigozinho também tá por ali! Obrigado pelo carinho! Galera, não perde uma do aniversário do Sábio Show, pode crer, maninho! Aí, DJ, pode aumentar! Deixa comigo! A empresária mandou avisar! Olha, Cleo, mandou avisar! Aí, DJ, pode aumentar! Então, bora pra cima! Ser feliz, um apartamento como sempre quis, filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sossego, mas acho que era pouco. Um abraço amigo do dia, Cadu, e toda a família Icra, lá de Belém, lá no Belém Nova, tá no circuito com a gente, valeu, presença, obrigado, viu, maninho. Vai morar daqui, família MNL do Mara Brasil. A muralha também pode crer. Cima, sou melhor que você. Bora, detonando, sabe o show. Isso quem tá solteiro, põe a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. E bate na palma da mão. Só quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Bora, detonando, sabe o show pra cima, vai. Opção. Arrasta povo, Opção. O Águia da Amazônia. É o Pop Som. DJ sabe o show. Vamos lá, São Caetano! Alô, Melly! Eu fico triste quando eu vejo ela brigando. É, o boladão parar até te falar. Não me culpando, me chamando de safado. Porque eu comi as duas e prometi namorar. Vai, vai, vai, vai, vai. Barão Vermelho, olha o Chiquinho! Eu sei. Parceiro Foga! DJ Josias, tá por ali também. Abraço todo especial do Sabe Show. Olha o Chiquinho, relembrando, temos do Barão. Tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto, me custa tanto. Tatielso e a sua irmã Tatiana, lá de Santa Maria da Barreta. Tá por aqui com a gente, Tatielso. Abraço pra você, maninho. Só mais uma chance. Empresário Henderson, rei da banana, tá por ali também com a gente. Valeu, amiga Daílson. Cadê você, Daílson? O cara que comanda as vibes em São Gaetano, moleque. Cadê o cara, bicho? Mas vamos tentar. Eu te amo tanto, me custa tanto. Vida, sente, sente, sente. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas, eu só te peço, só mais, só mais uma chance. Arrasta povo, Pop Som. Pop Som, ele é tudão. Então, bora detonando do jeito que a galera gosta das bacanas, assim, ó. Oi. Fala, meu parceiro Gerson. Meu irmão, quero que você mande um alô pra esse cara aqui do meu lado. Porra, até doido, mano. Meu parceiro Amarildo. Botaram pra circular do Sabe o Show e do Jaderson, moleque. Tá doido? É. E aí, Amarildo? E Sabe o Show também. Tá toda a galera que vem de Belém do Pará pra te prestigiar. O nosso Equipe Grau, o Marlon do Grau, o Jário do Grau, o Novinho do Grau e o Patrick TS. Toda a galera que vem de Belém do Pará, viu, meu irmão? Tá aqui, do lado, do seu lado direito. DJ Paulinho, a sua primeira dama também da Burali também. Obrigado, Paulinho. A gente vai identificando todo mundo, pouco a pouco. É abraçando a galera, né, Jaderson? Então, bora nas marcantes, sabe o show? Relembrar. Lucas da farmácia, farmácia. Tá de aniversário hoje, alô, Lucas! Um abraço do Sabe o Show e da família Pop, maninho! Lembra daquele amor que te dei? Hoje eu guardo. Seu Lobo! Já esqueci o branco! Que te falei. Jonex, tá por ali também, toda a galera! Você? Obrigado, viu? Outra vez. E não teve dó. Beta Velha tá no circuito, pode crer. E o parceiro Dinho, alô Dinho! Tá na área, maninha! Deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Algo diferente eu senti. Pedras marcantes! Você olhou pra mim. Logo eu percebi que querias me tocar. Escute meu grande amor. O que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. É tão difícil controlar essa vontade. Parceiro Edson, da Manga Pop Light, Didi, da Manga Pop Shop. Um abraço do Sábio Show, Maninho. Eu sinto forte, é amor, desejo e paixão. Família Sem Miséria da Mangueirinha. Sandro, Bruno, Breno, o Deco. Toda a galera tá curtindo, valeu. Ferrugem do Barão Vermelho, da Muralinha também, bora Ferrugem! Disparando sucesso! Bora detonando nas barrinhas, eu sabe o show! E bora detonando nas barrinhas, É Pop na área! Pop! Som, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, DJ Sávio Show! DJ Sávio Show! O orgulho odivelense! Então vamos! Minha amiga Nilda do Tecaqui, abraço Nilda. Abraço todo carinhoso pra você, amiga Bastigulada do Sabe Show. E aí? As marcantes. Tô chatinho, o que a galera gosta, Davidson? Vamos que vamos, olha assim, Leidão. É os melhores. Ela veio assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu. Passei o soldado, Bruno. No quilômetro 10. Me apaixonar assim, meu coração me... Galera que tá no som que eles dão valor, moleque. Pop som! Vou te falar, você não vai esquecer. Vem me amar, até o amanhecer. Bora que as melhores nas marcantes são Caetano! Não pensa mais em mim. Alguém bom. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Fala, Baguinho, meu pressão da Munali. Pode crer, Marina. Abraço todo especial do Sabe Show. Wendel. Fala, Wendel. Gil. O Andino também da Munali. Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi e não puxou em nosso amor. Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Escute essas palavras. Toda a sua família tomando todas hoje aqui, obrigado, viu? Alô, galera do Barão Vermelho! Me diga por quê. Amigo Thiaguinho! Pensa mais em mim. Oi! Não diga que já me esqueci. Fala, Gelderson! Nós também, o nosso parceiro, o gerente Ovassado, lá do Geladão de Vigia, tá aqui com a gente! Gente boa! É, parceiro do Luiz do Geladão! Luiz tá por ali também, né, Luiz? Toda a galera, tá no circuito. Bora, ô, pô! Contigo e não pensa mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Tava. Chegou aquele momento de você pegar sua madame pra dançar bem coladinho agora. Momento 9! Vamos dançar! Banda 007. Obrigado, minha família Favacho, pelo carinho. Obrigado pelo apoio. Bora, DJ Jadson! DJ Paulino de Belém, com a sua primeiríssima por ali. Vamos que vamos! Bora, Marildo! Ó, Marildo Pop! Essas flores que você mandou, não pense que vão fazer eu esquecer as lágrimas que derramei. É pra dançar! Sabe amar, flores não sabem chorar. Especial, galera da equipe Seca Copo do quilômetro 10. Eles estão no som, eles estão para o Pop Som. Pop Som. Pop Som. Gabra do Sá, pra curtir. O aniversário do Sábio Show São Gaetano. DJ Sábio Show. Os meus segredos foram armas pra você. Príncipes sei que não existem, mas em você acreditei. Me entreguei. Um abraço também do especial Família Titaca Som, amigo Murilo. Grande Golari, está na área. Coração machucado, desacredita em você. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar se eu aceitar. Manda 007. E das melhores São Caetano, vamos ver! Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor. Conheceram o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor. Um abraço à família Sem Miséria. Tá aqui com a gente também. Um abraço do Sábio Show. Galera, gostinho no aniversário do Sábio Show. Mas que obrigado pelo carinho. Alô, Bossa Pro Bob. Conhecer amor e todo o seu calor. DJ Sábio Show. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou. Bora, Brenadinha! Saudades de um beija-flor. Lembranças de um antigo amor. As Vegas Primas, tão por ali também. Abraço, todo especial. Eu durmo e acordo. Equipe que eu tenho um carinho muito grande. Banda 007. Pensa numa música baile, tu é doido, mano? Manda 007. Essa aí é pra dançar bem coladinho! Igor! Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca que diz que o bom da vida é ser solteiro. Diz se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. E a mana Simone da Muralinha também. Abraço, Simone, pra você, viu? Família Favacho na área. Alô, Branco do Açaí. Aí lembrou de mim. Parceiro Lobão da Muralinha também. Aí lembrou. Alex. Drag Basbaixa ainda com o Bichima do Barba de Greve. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada. Olha, gente, copos personalizados ali com mortadela, viu, galera? Do que você tanto espera. Aí, mortadela! Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim. se for um pouco esperta, porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era. Banda 007. O Sábio Show da Super Miss vai detonando assim, ó. DJ Sábio Show. Te amo. Popson, o Arrasta Povão. Arrasta Povo Popson. E aí? Pelas estradas por onde andei. Ano que vem tem mais novidade, galera! Vamos nessa então, vamos olhar pro lado. Jamais amei assim. Romeu, a voz que apaixona. Quero nadar nas suas águas, nas ondas dos seus cabelos. Olha que as melhores. Sentir seu corpo molhado, a deslizar nos meus dedos. Eu quero olhar nos seus olhos, sem duvidar do que faço. A galera não sabe, coladinho agora. E te prender nos meus braços. E aí? Sereia, te amo, te quero comigo pelas estradas. Um abraço, amigo de hoje, William, o Kleber, o Afonso Fernandes, DJ Gabriel Brotásio da Buraguinha também. Eles estão curtindo Pop! Pop Som! Romeu, a voz que apaixona. Bora, minhas melhores! E se juntar. Bora, Paulina de Valença, da Bunari. Alô, Gerderson! Não vai dar. Galera, tá na área, vive, moleque! Mano, doa, né? Tenta somar. O Amarildo Pop tá no circuito também, o Maramarildo! Junta todos. Otário basculado já, Anderson, moleque. E aí? Agora dá. E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Pra galera dançar bem coladinho aqui no Pop Som, Águia da Amazônia. Pop Som. Pop Som. Seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. Seu Zé, Pop Som. Pra eu beber, seu Zé. Pode ser até pinga com arnica. Pior que tá, não fica. Tem alguma coisa errada. Esse trem que eu tô tomando. E aí? Esquecer, mas eu tô lembrando. E aí lascou o rádio do boteco, alguém ligou pra piorar, a nossa música tocou e o coração de bebo não guarda rancor. E aí lascou, fecha a conta e me pede um táxi, que eu vou atravessar essa cidade, nem que seja a pé. A culpa de quem é? O César da equipe Goiote. Aqui de São Gaetano de Oliveira. Está presente com a gente, valeu. Aí, César. Uma parceria de sucesso. Vigo. Ô, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber. Seu Zé, pode ser até pinga com arnica. Pior que tá, não fica. Tem alguma coisa errada. Esse trem que eu tô tomando, mas eu tô lembrando. E aí lascou o rádio do boteco, alguém ligou pra pior. O parceiro avançado da Bunari também. Alô, Luiz, Luiz do Geradão. Toda a galera tá na área. E o Sábio Show vai virando, vai virando, vai virando, vai virando assim, ó. Bora virar, bora. Bora virar. Porque assim, ó. O Sábio Show vai na onda com a galera. Arrasta Povo Popson. O Águia da Amazônia. É das marcantes. Um, dois. Um, dois, três. Pop Som. É o Pop Som. Com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para o xiriri. Com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Xiriri, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Xerere, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. E aí? Família Gadual, morrendo! Stephanie, também o Alex. O Alex Júnior tá por ali também. Joy, Williams e a Thaís tá na área. Alô, meu parceiro Alex, cadê você, garoto? Meu amigo lá de Belém. Fala, Maninho. Sei que você vai gostar. E vai descendo, vai. E vai subindo, vai. Esse é o passo do girirê. É fácil de aprender. Sei que você vai gostar. Sabe o show do dia frescura, não toca de tudo pra galera em São Caetano. Vamos que vamos! É o Pop Som. Pop Som. E aí, São Caetano, Caetano! Weber Rodrigo, Júnior, DJ Cadu, tá por ali também, o Nacadu, e aí Dedé do Pop, Marildo! Tá na área hoje, ele falou que vira, tá na área, moleque, tá doido! Fala, meu parceiro Jack! Alô, Jaderson! Meu amigo Fona da Murali! DJ Paulinho de Belém, obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio, viu, Paulinho? Olha, igreja, sabe que é nóis! Cadê o Chora, cara? Já tá aí o Chora! Já foi, já! Abraço, Chora! Alegria, gente boa. E aí? Fui, Rosito. Galera do Marabazinho, tá na área, valeu. O amigo Adailson. Faz parte da Secretaria de Cultura de São Caetano de Oliveiras. Um abraço pra você, viu, Deus? Tá no circuito com a gente. Pode crer! Tá atrasando, Davidson. Quem se ajeita por aqui? É pra galera ir pro salão! Vai! Nosso amor é um barco sem vela. A deriva no mar da paixão. Paulinho na balada, Paulinho. Vive em terra, sempre deixa saudade em alguém. Bora, Daílson! Cada cais ancorado. O cara que comanda as sociais em São Caetano, moleque. Em breve, associado a Daílson com o Sábio Show, vou lá, viu, gente? Júnior e Andrei! Os irmãos inseparáveis. Ferrugem do Barão! Abraço, Boninho. A saudade é maior. Te amo em pensamentos. Quando a tristeza me dói. E quando bate a lembrança. Peito de ferro corrói. Deixa eu entrar nesse teu mar. DJ Wellington e a multidão. E agora? Arrasta povo de... E as melhores, sabe o show da dona? Dançando, aumenta minha paixão. Xande, o bicho. Muita emoção, contagiando o meu... E a sereia dos Andos está por ali. Era do Lava Jato, Anjo. Especial, de igreja. Curte com Jota Som e o fruto sensual. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, Jota Som levando o astral. Arrasta povo vai contagiar essa galera. Amazônia. Pop, pop, pop, pop, pop, som. E aí, São Caetano? Quero sentir a vibração. E o quê? Que sai de dentro do meu coração. Vou encontrar você quando eu sair à noite. O empresário Redson. O rei da banana, tá por aqui com a gente, valeu! Um abraço do Sábio Show! Eu deviro na emoção de me envolver no teu corpo. Vem comigo explodir. Viaja! De paixão embarque. E agora? Na viagem, pop som, na na na. Eu sou pop som, pop som, na na na. Eu sou pop som. Pop! Pop Som. Vem, um abraço, amigo John, da equipe Liberdade. O Búfalo do Pereiro do Grêmio, da Brasília com a gente. Alô, do parceiro Búfalo! A Buraguinha Bargeia de Marigre. Toda a galera da banca do Barão, tá na área. De me envolver no teu corpo. Na viagem! Na viagem! É o quê? Pop som! No aniversário do Sabe Show! Meu som, pop som! Pop som! Na, na, amigo da Tielso! Meu som! E da Santa Maria da Barreira, da Brasília! Detona, sabe o show, vai na pressão, vai na pressão, vai na pressão. Quem que tá afim de amanhecer hoje nessa festa aí? Bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem é que tá solteiro? Bota o bracinho pra cima. Bota a mãozinha e bota essa mãozinha, bota, bota essa mãozinha. Vanessa, Vera da minha Vitória, a Tati, o Edilson, Bonirinho, Júnior, e a Thalita, o André, também tá por ali. Som. Porque a nossa vida em rotina Pop Som se transformou. Tudo que eu quero é reacender a galera de Santa Rosa, da por ali também com a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado. Galera que veio curtir o aniversário do Sabe Show, obrigado pelo carinho, viu? Um abraço do Sabe Show pra essa galera. Nosso amor não DJ Sabe Show. Tá curtindo o Pop hoje aqui? Pop! Aniversariante, Leandro! Abre aqui pra gente, galera de Belém. E vem com a festa, obrigado, viu? Esse é pra ficar registrado no aniversário do Sábio João! Pop Som! Pop Som! O Arrasta Povão! Arrasta Povo Pop Som! É tudão! Alô, Tiaguinho do Barão Vermelho! Alô, Josias! Alô, Foca! E aí? Ferrude! Vamos por aqui! Bora, Marinho do Bob! Bora, Jaderson! Sabe quem é nós, Jaderson? DJ Paulinho de Belém, você tá por ali também! Obrigado pelo carinho, viu, Paulinho? Especial, galera do Titaca Som. Tá por aqui com a gente também, obrigado, viu? Galera de Colares, está na área! Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vim aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Amigo Baleado! Pra sentar no circuito também, bora baleado! Pra sentar no grau. E agora? É que não tô conseguindo ir. Aí, Yuri! Não é esse beat, tem que ser um beat calmão, né, velho? Pino! Novinha, eu quero te ver contente. Não, o bebê, o Everton. O bonde da gente. O Manderson. Bonde ligado. Colombiano de vigia, tá por ali. Vinha aqui na favela. Pra sentar no grau. Pra sentar. Quem é que tá solteiro? Bota o bracinho pra cima aí que eu quero ver. Quem tá afim de até amanhecer, bota o bracinho pra cima. Quem tá gostando do aniversário do Sabe o Show, bota o bracinho. E vai começar assim. Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente. Pop, som, som, som. Tu não consegue me esquecer, isso te causa um desespero. Não sou Jorge Matheus pra sossegar, vivo naquele pique. Tô namorando a Budweiser, sou amante das copites. Quero que se exploda se o pai está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o pai tá fácil. Namorando a Budweiser, amante das copites. Quero que se exploda se o pai está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o Denis tá fácil. PH tá fácil, que o pai tá fácil.

polícia militar hoje aqui. Vamos botar apoio nessa festa aqui, do aniversário do Sabe Show. Ó, oh, gente, vem até 5 horas da manhã, viu, gente? Vamos! É o Brasil do Sabe Show pra essa galera. Menina louca, vou chamando suas amigas, vai. Tenta rabetânia, ó, fica rabetilda, vai. Fica rabetânia, ó, fica rabetilda, vai. Fica... Quero ver essas meninas, sabe dançar isso aqui, ó. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela, não. Para meu parceiro do DJ Demerson! Com ela, não. Deixa o bolso, cara, fica doido, mano. Explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga a bunda no chão. Quando ela sai o bumbo no chão. Chão, chão. Aí, Demerson. Chão. Antes de tu ir, a gente vai comer aquela dourada lá, viu? Eu, tu, Jaderson e o Fábio Josimar. Meu medo de levar o Jaderson lá, não come, não. Bora, Jaderson! É o Popson! Gente, bora bater palmas agora para as meninas aí. Obrigado, meninas. Valeu. Valeu. Sucesso, viu? Obrigado pelo apoio. Obrigado, meninas. Galera que realmente detonando com a gente. Tomando pra cima. E pula, sai do chão. E pula, pula, sai do chão. Quem tá gostando, bate na palma na mão. E só quem tá solteiro, bate na palma na mão. Quem é do Paysandu? Tá fraco, tá fraco. Tá fraco, me dá torcida do Paysandu. Eu sou Paysandu. Me dá produção, bota o nosso escudo aqui do Paysandu no telão, por favor. Aqui no telão, produção. Escudão aí. Paysandu empatou hoje, é isso? E quem é do Paysandu, bota o Brasil pra cima aí. E agora, bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. E vocês vão cantar comigo o hino. Assim, ó, uma lista branca, outra lista azul. Pode ser mais forte, pode ser mais forte. Uma lista branca, outra lista azul. E cadê a torcida do Clube do Remo aí? Será que a torcida do Clube do Remo vai cobrir? Então, maravilhoso, ó. Maravilhoso, ó. Cadê o grito da torcida do Clube do Remo? É assim, ó. Remo! Agora a torcida do Leão vai dar uma vaia no Paysandu aí. E a torcida do Paysandu dá uma vaia no Leão! Pula, sai do chão! E pula, sai do chão! É Popson no aniversário! Popson! DJ Sábio! Bora pra cima, São Gaetano! Bora, passou pro novo! Bebê! Ainda pescada na buraquinha com a gente, pode crer! Everywhere you go! Gente, daqui a pouquinho tem a volta do Barão Vermelho Prime. Para, Josias, vai te preparando por ali, maninho. Edson, Edson. Para que eu sabe o show. Tá na área. O empresário Edson, o rei da banana, tá na área com a gente. Alô, Ferrugem, bora, Ferrugem. Abraço pra você, maninha. Sabes tu que pouquinho tem a volta do Barão aí, viu, gente? Edson, Edson, Edson. Cheguinho. Família Sem Miséria. Me parabenizando hoje. Obrigado, família Sem Miséria. Minhas equipes de som, Gaetano de Veras. Obrigado pelo carinho, viu, gente?